Na vila pede vento, adivinha quem chegou? Quem chegou, quem chegou? Os manos são apóstolo. Na vila pede vento, adivinha quem chegou? Quem chegou, quem chegou? Vai que vai, peri, prossiga. Cabeça erguida, Jesus é a saída. Muda de vida, siga. Viva, não dê migalhas, mano, cê liga. Deixa cair a ficha, não use a micha. Os pinguins cochicha. Mente suja, esteriliza. Com água da vida, DSP, nossa família. Pode crer, é nós na fita. Mano, me diga, o que estiga? Crack, cocaína, lírio, delira. O globo gira, os negros pobres estão na mira. A polícia atira, e por aqui não tem catira. O hip hop tira onda de mulão tipo formigas. Protesto consciente que grita de várias vilas. Os mano rima, então doidão desbaratina. Pois o crime mata, é mais que a bomba de Hiroshima. Mateus, o apóstolo está na ativa, Deus te filma, irmão, sorria. Fique em paz, periferias, logo chega o grande dia. Doravante, cabeça erguida, lute a todo instante. Seja forte, irmão, Jesus é o comandante. A cultura ainda resiste, alta voltagem, sente o choque. Cordão de quatro dobras é o verdadeiro hip hop. Doravante, cabeça erguida, lute a todo instante. Seja forte, irmão, Jesus é o comandante. A cultura ainda resiste, alta voltagem, sente o choque. MC, DJ, grafite, break, hip hop. E na vila pé de vento, uma cultura, uma raiz que vem crescendo. Sobrevivendo um novo milênio. Meu coração que vem se entristecendo ao ver moleques indo pro arrebento. Uma lágrima no rosto escorrendo, um semblante expressando a dor e sofrimento. Por páginas que são escritas a todo momento, um caminho o qual não há volta. Vidas esquecidas, corrompidas, nos becos das favelas ou nas esquinas. Como a vida nos ensina, se você tem um sonho, lute, busque. Que Deus nos ilumina, ó Senhor, obrigado por me capacitar. E o teu rap hoje eu poder cantar com alegria e jamais desanimar. E jamais desanimar. Os guerreiros do quilombo, o rap na favela. Perdido na igreja, pro diabo. Deixa uma brecha, quando pega pela forca é um estrago sem socorro. O homem quer dinheiro e tem um zóio ganancioso. Morre do que vê, mulher vendaval. Pra começar tem um charme, no final passa mal. Coração bate mais forte quando tromba com a blazer. Comédia é cobrado com caráter de canguete. A língua bate solta, diz que diz blá blá. Conversinha, mó traíra, mata sonho em sua família. Por você é só você, cuidado com as mentiras, cabeça levantada e autoestima sem vacilar. Doravante assim lá vai, pela bênção do pai. Sonhar é muito bom, realizar ainda mais. Cada minuto uma história com a morte ou nascimento de alguém. Eternidade, uma realidade, não adianta fugir. Doravante, luta todo instante, não desista dos seus sonhos, permaneça operante. Cabeça levantada e autoestima sempre em cima. Jesus Cristo é nossa sina. Doravante, lute a todo instante, não desista dos seus sonhos, permaneça operante. Cabeça levantada e autoestima sempre em cima. Jesus Cristo é nossa sina. Pode crer aí, irmão, Jesus Cristo é nossa sina. Família DSP, só maluco de bom proceder, certo? Aqui setor noroeste, apóstolos MCs, periferia agradece, irmão.